DJ não manada, tá no mic, quero vento nessa merda. Senta minha foco, vai subir agora, meu motherfucker. Não manada, meu assim, não manada, meu assim. Senta minha foco, tipo nada. Motherfucker, não manada mesmo, se cala minha boca, contra motherfucker, fica bem.